Capítulo 43. Declara-me inocente, ó Deus. Defende-me deste povo mau. Livra-me dos falsos injustos. Pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali, irei ao altar de Deus, a Deus fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus.